Bem-vindos ao episódio 4 de A Hora do Chifurudo, o episódio que chama-se Rosemary's Baby, um clássico. Vamos ter uma noite dedicada ao gerador, ao sonzinho de gerador, e como tal vamos ver muitas propostas de underground, mas também vamos começar pelo campo oposto, algo mais melódico, não tão melódico como possam pensar, um som mais... com algumas passagens acústicas e algumas, não diria virtuosismos, mas... Bem, é o Zegemon, o regresso do Zegemon com o álbum de Hierarch. Vamos ouvir o tema Atomos, Seed of the Quantic Gods. De seguida, Evig Hat, Funget, Demons com Lucifer, Pestes com Plague Ridden 2, os Nadra com Falio, Pest Nacht com The Darkness of the Grave, Lord Matsiketos com Transcendental Keys, os Phobos com Memory of Bloodbirth, os Ruo com Putrid Pathways, e acabar um tema clássico do underground também, os Havigor com The Rising of Our Tribe. Sem mais demoras, vamos dar as boas-vindas aos Hegemon. We'll be right back. Thank you. Abigor com The Rising of Our Tribe. Para trás ficamos com o Zegemon, o destaque ao regresso com The Hierarch. Atomos Seed of the Quantic Gods foi o tema que ouvimos. Pus os Avig At com Fanget, Daemonos com Lucifer, Pestis com Plague Ridden 2. O épico Falio dos Nadra, The Darkness of the Grave dos Pestnacht e os Lord Matsikeitos com Transcendental Keys, Follows com Memory of Bloodbirth, Huo com Putrid Pathways e, por fim, como já disse há bocado, Abigor com The Rising of Our Tribe. Este foi o episódio 4 da Hora do Chifrudo, Rosemary's Baby. Para a semana voltamos com mais, não para com os programas que temos todos os dias, durante a semana, de segunda a domingo, das 8 às 9, ou melhor, das 9 às 10, aliás, assim é que é, das 9 às 10 e com repetições catitas da 1 às 2 da manhã do dia seguinte e das 9 às 10 também do dia seguinte. O nosso canal de televisão no Melo também está sempre a bombar com videoclipes catitas, sempre catitas aqui no World of Metal. E por hoje é tudo. Voltem amanhã. Oh, black metal!